Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e as eleições, viu? Daqui a 52 dias, você tem a grande responsabilidade de fazer uma faxina na política brasileira. Vamos mandar para casa os bandidos, ladrões do dinheiro público e vamos eleger gente decente. A arma é o seu voto. Fique atento, pesquise e vote certo para mudar o Brasil no dia 5 de outubro. A discoteca do Cleitão vai trazer a dupla Cristiano Carvalho e Rafael. A Faculdade da Música apresenta o mestre Marciano. A frase irretocável, quem me mandou foi a Doriana Brito de Caetité, na Bahia. A oração, oração belíssima, fé e otimismo. E a dica de hoje, quem manda para mim, é o meu amigo Olinto, xerife verde lá de Conceição do Araguaia. Ele falou assim: Cleiton, se acabarem com as matas ciliares, vão acabar com a água, vão acabar com a vida na terra. A dica de hoje é isso, viu? Você lembra desta? Ei, essa aqui foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão. Isso foi sucesso em 1963 com um grupo inglês chamado The Animals e depois foi gravada uma versão com Agnaldo Timóteo em 1965. Há 49 anos atrás. Faz é tempo, eu tô ficando é velho. Essa aqui é uma raridade. Eu vou começar o programa hoje com uma raridade. Não tem na sua rádio, você não tem. Essa aqui são uns amigos meus lá de Vazante, eles moram em São Paulo, e gravaram esse disco, um disco delicioso. Mina das Minas, Baco Pari. Pari, Aratitum, Mangabinhame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba. Bacupari, Aratitum, Mangabinhame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba. Queiroba, açafrão, licuri, arnica, açanhaços, patativas, pintacilgos, periquitos. Queiroba, açafrão, licuri, arnica, açanhaços, patativas, pintacilgos, periquitos. Bacupari, Aratitum, Mangabinhame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba. Bacupari, Aratitum, Mangabinhame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba. Ioiô, Bacupari, Aratitum, Mangabinhame, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba. Seriema, siema não fosse, Jabuticuati, Luiz Cacheiro, Lontra, Pria, Tamanduá, Teiti. Seriema, siema não fosse, Jabuticuati, Itiquati, Luiz Cacheiro, Lontrapriá, Tamanduá, Teiti, Baquari, Araticu, Mangabiami, Taioba, Jambu, Pitanga, Piqui, Azedinha, Gabiroba, Baquari, Araticu, Arapixunga, Baquari, Araticu, Pixungarapi, Baquari, Araticu, Arapixunga, Ioiô, Baquari, Araticu. Mina das Minas, Baquari para o Marcos Miranda, ele é de Carolina, no Maranhão, mas mora aqui em Brasília, meu novo amigo do Facebook. Essa música aí, Baquari, Baquari é uma fruta do Cerrado, viu? É uma fruta gostosinha do Cerrado, e esses meninos se juntaram e formaram essa banda chamada Mina das Minas. O avô do João, Cleiton Aguiar, Capim, Guiné. De Guataíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pego um catingueiro. Fiz acero, botei fogo pra ver como é que tá. Tem abacate, genipapo, bananeira, milho verde, macaxeira, como diz no Ceará. Cebola, coentro, andou, feijão de corda, 20 porco na engorda, entregado no currá. Com muita raça fiz tudo aqui sozinho, nenhum pé de passarinho veio à terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou, a malvadeza, todo bicho vem pra cá. Num planto capim-guiné pra boiaba na rabo, tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, Xinguelê. Num planto capim-guiné pra boiaba na rabo, tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu Caxinguelê. Sussuarão só fez perder a cidade, Pardal foi pra cidade, virou a minha Saqué. Dona Raposa só vive na maldade, me faça caridade, se vire e dê no pé. Sago e trepado no pé da goiabeira, sarigue na macaxeira, tem teta mandoá. Minhas galinhas já não ficam mais paradas, e o galo de madrugada tem medo de cantar. Num planto capim-guiné pra boiaba na rabo, tô virado no diabo, tô retado com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com cara de viado que viu Caxinguelê. Cleiton Aguiar, Capim-Guiné, do Raul Seixas e do Wilson, pra moçada que curte, né? Todo lugar que a gente canta, todo lugar que eu faço show, alguém grita lá, toca Raul! E eu gravei o Cowboy Fora da Lei e gravei o Capim-Guiné também, um dos meus discos, né? Essa aqui o professor Júlio César Rezende pesquisou também, trouxe lá do fundo do baú, o pequeno gigante da canção, Nelson Ed, A Cigana. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Thank you. em quando eu me pergunto: será que eu fiz alguma coisa pra sofrer assim? Eu tenho andado muito triste, minha esperança agora está quase chegando ao fim. Quando eu ainda era menino, me lembro que uma cigana leu a minha mão. Disse que viu no meu destino muita alegria e muito amor para o meu coração. Então o tempo foi passando e eu fiquei só esperando alguém gostar de mim. Agora não sou mais criança, estou perdendo a esperança e não consigo ser feliz. Acontece, pois cada um só tem a sorte que merece. Ninguém jamais gostou de mim, e só agora eu vi que são coisas da vida, enfim. Eu acho graça da ironia. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Nelson Ned, A Cigana. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você organiza a festa, planeja o evento e deixa que a RBM Música leve a alegria dos seus artistas, viu? É bom você ligar-se uns 6 meses antes para não ter confusão. Você vai contratar o show da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Wagner Simão, Rael Braga, Edelson Moura, Djalma Lima, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Sula Mazurega e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, 61 99 81 3601. O nosso e-mail é rbmmusica@gmail.com. Padre Fábio de Melo, Deus cuida de mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Oh, Deus cuida de mim, a sombra das suas asas. Deus cuida de mim.

Meninos do Brasil, Eliane e Samuel, vou te procurar. Para Cleonice Brito, de Fátima, Tocantins. Minha nova amiga do Facebook, no perfil número 2, é Cleonice Brito, de Fátima, Tocantins. Cleonice, qualquer hora dessa eu tô passando por aí, tô rodando esse Tocantins inteiro, viu? Já fui em um bocado de lugar e vou passar com certeza aí em Fátima. Quem sabe a gente não se encontra para eu dar um abraço em você e agradecer pelo carinho de você estar participando aqui do nosso Facebook e curtindo o nosso programa. Aliás, no Tocantins, onde eu passo, é uma alegria a gente saber que a gente conseguiu fazer tantos e tantos amigos, né? Eu sou fã dessa dupla e sou fã dessa música. Infelizmente, um deles já foi pro andar de cima, tá cantando pra Deus, né? Pião Carreira e Zé Paulo, Pergunte a Ela. Quer saber como foi o final de nós dois? Pergunte a ela. Quer saber a razão desta separação? Pergunte a ela. Ela deve explicar se foi sorte ou azar viver comigo. O que fui afinal, se foi bom ou foi mal, amante amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. Pergunte a ela se tem na lembrança um nome naquela. Se foi sorte ou azar viver comigo. O que fui afinal, se foi bom ou foi mal, amante amigo. Quer saber quem jogou o amor que jurou pela janela? Quem primeiro esqueceu tudo que prometeu? Pergunte a ela. Amigo, pergunte de quem ela gosta, mas nunca me traga resposta. Bobagem se tudo acabou. Aquela aliança. aquela que ninguém usou. Peão Carreira e Zé Paulo, pergunte a ela para Marice de Paiva de Cerejeiras em Rondônia, minha nova amiga do Facebook no perfil número 2. Marice, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. No próximo bloco, Agnaldo Timóteo, Otávio Augusto e Gabriel e César Menotti e Fabiano. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu vou mostrar para vocês agora uma música que foi muito importante na minha vida. Eu tinha meus 13 anos de idade, isso foi em 1963, quando surgiram os Beatles, né? 2 anos depois surgiu a Jovem Guarda, era o tempo da Bossa Nova. Aí logo em seguida também apareceu o Clube da Esquina, o Milton Nascimento e a sua turma lá em Belo Horizonte, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? O Tom Zé, Capinã, formaram a Tropicália. Era um momento de muita riqueza da música brasileira. E um grupo inglês chamado The Animals gravou uma canção que fez sucesso mundial, né, e que foi regravada aqui no Brasil 2 anos depois, em 1965, pelo Agnaldo Timóteo. Você lembra desta? A Casa do Sol Nascente. Dos meus sonhos é feita de ilusão e vive sempre cheia de amor, amor e House of the Rising Sun. Essa é a versão do Agnaldo Timóteo, A Casa do Sol Nascente. Você lembra dessa? Eu lembro com muita saudade. O Darinho do Mané Pereira lembra também. O Netinho, que tá lá em Belo Horizonte. A minha turma mais antiga, a turma lembra, né? Lembra e tem muita saudade.

dor. O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor. Uma vez, rasgue o meu peito, me arranque o coração, faça o que achar direito. Eu morrerei feliz para de novo não ver o lugar que era meu, outro homem com você. Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante. Eu te amo e não suporto te ver com outro amante. O que mais dói nesse mundo é a tortura de amor. César Menotti e Fabiano recriando um dos grandes sucessos do trio Parada Dura, Me Mata de Uma Vez. No próximo bloco, eu tenho uma dica de ecologia para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu comecei no rádio há muito tempo. Comecei primeiro de brincadeira, na primeira fase da Diamante, a Rádio Diamante AM de Coromandel. Depois eu vim para Brasília, fui para Belo Horizonte, vim para Brasília. E aqui, a primeira oportunidade eu tive com meu amigo Jota Rodrigues, que tinha um programa na Rádio Capital AM e que me levava toda sexta-feira para fazer um pedacinho do programa, depois foi aumentando, depois eu acabei ficando lá o tempo inteiro com ele. Agora, assinar mesmo carteira profissionalmente está fazendo 30 anos. Em 1984, eu fui contratado pela Rádio Planalto AM de Brasília, que era a emissora de maior audiência aqui na cidade, e graças a Deus o meu programa se transformou rapidamente na maior audiência da emissora que tinha maior audiência, que tinha craques como Meira Filho, com o Padre Juarez Fernandes, né, o Gogó da Sete, o Mário Eugênio, que acabou assassinado, né, porque falava muita verdade, e no Brasil quem fala a verdade corre até risco de vida, né? Mas depois fui para a Rádio Nacional e aí a coisa tomou outra dimensão, porque era uma emissora de alcance mundial, né? E aí, eu sempre soube, graças a Deus, nossos programas sempre tiveram grandes audiências. Eu fico feliz de saber que você está me ouvindo, mas eu fico mais feliz ainda quando vocês participam. Por exemplo, o meu amigo Olinto, que é o xerife verde lá de Conceição do Araguaia, lá no estado do Pará, ele está sempre participando do nosso programa. E outro dia eu fiz um comentário, o meu amigo Zé dos Passos, lá de São Francisco, nas Minas Gerais, me mandou aqui um alô, pediu que eu desse um pedido de socorro aqui, que o Rio São Francisco está secando lá na cidade de São Francisco, Minas Gerais, e não tem como mais a balsa passar de um lado para o outro, e a cidade está capenga. Tá, por um lado ela está ilhada, para chegar a Brasília, ao invés de 400 quilômetros, tem que dar uma volta de 600, 700 quilômetros para chegar aqui na cidade. E ele me ligou e falou assim: Cleito, dá um alerta no seu programa aí, que não é só o Rio São Francisco que está secando, não. O que está acontecendo? As pessoas vão tirando as matas ciliares, são as matas que ficam próximo aos córregos, porque o rio, ele não nasce grande não, vira um córregozinho, um fiozinho d'água, vai engrossando, vira um ribeirãozinho, junta com outro, vai crescendo até virar um rio, né? Até virar um rio Amazonas, um rio São Francisco. E ele falou assim: Cleito, dá um alerta aí, porque se acabarem com as matas ciliares, né, vão acabar com os pequenos cursos d'água e vai secando tudo, e vai acabar com a água e vai acabar com a vida na terra. É só uma questão de tempo se continuar desse jeito. Existe uma lei que protege os nossos rios, que diz que ninguém pode plantar até 30 metros da beirada do rio. Mas, infelizmente, algumas vezes por necessidade de sobrevivência, outras vezes por ganância, outras vezes por falta de conhecimento, outras vezes por ignorância, as pessoas estão tirando as matas das beiras dos rios e estão plantando até na beiradinha da água.

diz que sente medo. Faz essa cara de santa pra me derreter. Usa artifícios pra me convencer que eu não sei pra quê, se eu a amo tanto. E quando ela resolver abrir seu coração, é impossível que eu diga não. Eu não consigo viver sem você. Abre meu coração, todas as portas e janelas. Tô esperando por ela, tô esperando por ela. Abre meu coração, todas as portas e janelas. Tô esperando por ela, tô esperando por ela. Faz essa cara de santa pra me derreter. Usa artifícios pra me convencer que eu não sei pra quê, se eu a amo tanto. E quando ela resolver abrir seu coração, é impossível que eu diga não. Eu não consigo viver sem você. Abre meu coração, todas as portas e janelas. Tô esperando por ela, tô esperando por ela. Abre meu coração, todas as portas e janelas. Tô esperando por ela, tô esperando por ela. Neinando, esperando por ela, o meu amigo Toninho, que é o empresário do Chico Rei Paraná, é irmão do Neinando, filho da dona Angelina. A dona Angelina é uma figura dulcíssima, né? É uma senhora já de idade, mas é de uma sabedoria, de uma doçura, e faz um feijãozinho que é uma beleza, né? Dona Angelina, um beijão pra senhora. Ela mora lá em São Paulo, não aguentou ficar longe dos meninos, mudou pra São Paulo, né? Tá lá cuidando do Neinando, do Toninho, da turma toda. Porque pra mãe, os marmanjos são tudo pequenininhos, né? Meus filhos, meus meninos, tudo marmanjo, velho, barba, neto, avô. E continua sendo os meus meninos. Dona Angelina, um beijão pra senhora. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje é o aniversário da Elisa Bastos Deudegan, Lorena Sucupira, Vera Lúcia, Portinari Wilson Barbosa Duarte, Eliane Brum, Andréia de Oliveira, Taninha Fábio e o Paulo Laércio Magnata. E é claro, você que está fazendo aniversário, não me contou, mas não tem importância não, vou rezar para você assim mesmo, viu? Para todos os aniversariantes de hoje, muita luz, muita paz e principalmente muita saúde. Eu estou passando, meu pai falava assim, meu filho, viver faz mal demais para a saúde. E é verdade, porque a gente vai ficando mais velho e começa a aparecer nas doenças. Daí eu, graças a Deus, até agora, eu brinco que eu vou morrer sadio, porque até agora, eu faço por onde? Eu não bebo, eu não fumo, né? Eu sou igual jogador do Flamengo, eu não bebo, não fumo e não jogo. Mas quando a gente vai ficando mais velho, primeiro que os amigos vão tudo morrendo, né? Os mais velhos vão morrendo, e os familiares começam. Minha esposa está passando por um sério problema, ela tá, desenvolveu um câncer, está lutando com esse câncer. E realmente, quando eu desejo saúde para vocês, eu desejo assim com a boca cheia, de coração, porque não tem nada melhor no mundo do que a saúde, né? E o câncer virou a doença do século. Hoje não tem mais nenhuma família que não tenha uma ou duas ou três pessoas acometidas dessa doença, né? A gente tem que tomar todas as providências e ter, principalmente, muita fé em Deus. E essa oração de hoje é exatamente isso. Fé e otimismo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Creio em mim mesmo. Creio nos que trabalham comigo. Creio nos meus amigos e creio na minha família.

mas não sinto pesar ou remorso. Ninguém teve no mundo o que alcancei. Nunca houve um amor igual ao nosso. Recordas como foi belo nosso romance? Tu me amaste e eu te amei. Por isso sofro tanto e me esforço para esquecer o quanto te adoro. Do passado alucina-me a falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. Do passado alucina-me a falta dos beijos teus, dos teus carinhos ternos e apaixonados, e os doces momentos que o nosso amor viveu. Pequei, mas não fui o primeiro. Remorsos não terei jamais. Porém, se um dia eu te encontrasse, eu pecaria 100 mil vezes mais. 100 mil vezes mais. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, uma das mais românticas e bonitas canções do Goiá, Apenas um Pecado. A frase irretocável do programa de hoje, quem me mandou foi a nossa ouvinte Doriana Brito, de Caetité, na Bahia. Ela curte o programa todos os dias e me mandou pelo Facebook, falou: Cleiton, eu vi uma frase, gostei, queria que você falasse aí no seu programa. Doriana, um beijão para você, muito obrigado pela colaboração, viu? Como culpar o vento pela desordem, se fui eu que esqueci as janelas abertas? Como culpar o vento pela desordem, se fui eu que esqueci as janelas abertas? Essa, a gente tem mania de jogar a culpa nos outros, de achar sempre um culpado pelos nossos fracassos, né? Mas eu sempre digo, a gente colhe exatamente aquilo que a gente planta. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Cristiano Carvalho e Rafael. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. No próximo domingo, às 10 horas da noite, o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar da Rede Brasil de Televisão vai receber o senador do Distrito Federal, Jim Argelo, candidato à reeleição. O senador Jim é um senador polêmico, né? Tem muitas histórias dele e eu não o poupei, eu perguntei tudo que eu tinha que perguntar. Vocês vão ver o que, é que ele respondeu, né? O nosso programa tem essa vantagem. Meu programa não tem edição. O que se fala no estúdio vai pro ar. Não tem corte, não tem edição, não tem nada. A prosa é esticada e do jeitinho que a gente grava, a gente põe no ar. Então, domingo, 10 da noite, Você pode me assistir ou pelo direto na RBTV, ou pelo canal 1 da TV Oi, canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, nas parabólicas e também no site rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Cristiano Carvalho e Rafael. Cultura Caipira. A viola cabocla que eu trago no peito chegou com respeito e conquistou espaço. Veio lá do mato encantando a cidade com a sonoridade das cordas de aço. O som do ponteado que nos contagia dá uma poesia num tema que inspira. Enobrece o canto do seu violeiro, fazendo dueto pelo mundo inteiro, pra enaltecer a cultura caipira. Viola, filha que nasceu da madeira lavrada, mas foi lapidada pra fazer escola. Sem seu ponteado não existiria dança, sinfonia, fandango e cantiga. Portanto, excelência já foi consagrada e por distinção hoje é denominada guardiã nacional da cultura caipira. Recebeu louvores, mostrando os valores das nossas raízes, pra que a nossa arte supere fronteira e ostente a bandeira em outros países. Em todo lugar que eu passo cantando, quem está escutando aplaude, admira. Não tem modernismo nem renovação que possam mudar a nossa tradição, herança maior da cultura caipira. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Cristiano Carvalho e Rafael, a música do Batista dos Santos, Cultura Caipira. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6133526993. 6133526993. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado já para a sala de aula, porque hoje eu vou trazer um professor que canta macio, canta bonito. Esse sabe onde é que a coruja dorme. A Faculdade da Música apresenta o mestre Marciano, Antes Que Você Se Vá. Mais o seu rosto que sempre se vou lembrar. Me diz sinceramente por que deixou de me amar. Desculpa, até compreendo, só não sei perdoar. Vida, meu caminho, eu sempre pedirei a Deus por ti. Por este coração que eu amei tanto, mas como acreditar que eu te perdi? esquece o que passou. Mas não quero tomar seu tempo. Pode ir, meu amor. Vida minha, vida, meu caminho. Eu sempre pedirei a Deus por ti. Por este coração que eu amei. Faculdade da Música apresentou o Mestre Marciano, uma gravação de 2009, Antes que Você Se Vá. Eu criei esse quadro no programa porque, hoje em dia, as pessoas não estão muito preocupadas com a qualidade da música, da letra. Grava qualquer coisa, bota um balanço lá, arrepia o cabelinho e acha que é só isso, né? Não. Por isso é que tem muito artista que era famoso ano passado. Em 2013 ele era famoso, em 2014 ele não é famoso mais. Aí você pega, né, artistas que estão aí há 20 anos, 30 anos fazendo sucesso, você vai ver o repertório deles, muito bem cuidado, são canções bem gravadas, eles capricham, pega um professor, pega um produtor de voz quando vai para o estúdio, não faz de qualquer jeito. Hoje em dia os artistas são descartáveis, porque os empresários descobriram que pode ganhar muito dinheiro com isso. Então pega uns menininhos humildes lá da roça, que sabe cantar bonito, pega, arrepia o cabelinho deles, bota uma música facinha, eles cantam, estoura, o empresário ganha muito dinheiro, a dupla não ganha nada, daí a pouco o sucesso acabou, volta para ficar pobre de novo, isso acontece todo dia. Então, se eles tivessem mais cuidado, por isso é que eu coloco aqui os mestres, para as pessoas escutarem e aprender. Se tivesse mais cuidado na hora de escolher o repertório, estudar um pouco mais para saber como é que canta, né, e talvez pudesse fazer que nem esses aí, como Zezé de Camargo, Bruno Marrone, Leonardo, Daniel, esse povo aí que está fazendo sucesso há 30 anos, ainda tem muita lenha para queimar, porque capricha e respeita o seu ouvinte, respeita o seu fã, né? Um sucesso de 2009, essa moça, eu estou vendo as notícias aí, que eu espero que não seja verdade, estão dizendo que ela está muito metidinha, muito enjoada, chiliquenta, mas eu acho ela uma gracinha, né? Se ela estiver nervosinha, pode trazer com a Carmela. É a Paula Fernandes, Não Fui Eu. Foi você quem procurou, quem partiu um coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu preço. Escuta, se chegou a hora de colher o que plantou, você mesmo quem regou, não fui eu. Não fui eu. Eu sei. Escuta,